Ei, é o Fies, começando mais um podcast Fio Revo Agosto. 30 anos depois estou aqui de volta. Faz tempo que eu não gravava nada, estava meio na correria aqui, não consegui fazer o programa. É, até se eu deixei de responder alguém aí na página ou pelo e-mail, desculpem, aqui está muita correria, porque eu estou agora com a loja do podcast Fio Revo Agosto. Se você aí chegou agora, não sabe do que se trata. É, a gente está com uma lojinha aí, vendendo uns pôsteres, adesivos, como eu já falei em vídeos lá na fanpage do podcast Fio Revo Agosto, vamos trazer algumas coisas aí para quem não consegue importar, para quem não consegue trazer de fora, ou aqui no Brasil acha muito caro. Eu vou tentar fazer alguma coisa aí para vocês poderem ter alguma coisa do Ghost em casa. Então, se você não conhece, vai ter o link aí no post deste programa. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, vai ter um link também aí lá na descrição do vídeo, é só você ir ali embaixo, no mostrar mais você vai ver já. Também se você estiver ouvindo aí por aplicativos no celular, do nosso podcast, também vai ter links aí, então não se preocupem, vocês vão achar facinho. Eu precisava falar algumas coisas também para uma galera aí que tá perguntando sobre direitos autorais e tudo mais. Isso aí eu vou tentar fazer em vídeo para explicar melhor para vocês, que não é algo tão simples assim quanto parece conversar com o Ghost. Então eu vou fazer um vídeo e vou trazer melhor para vocês. O programa de hoje, acho que vocês já sabem o que é, vocês já devem ter visto no título desse programa ou aí na capa, né, do post. Nós vamos falar hoje sobre o Metrópolis, o filme que inspirou a capa do Melhora. Então o programa vai ser um pouco mais técnico, vou falar a ficha técnica, né? Diretor, ator, roteiro e tal. Vai ser tipo uma breve análise assim que eu fiz aqui em casa. Vocês puderam acompanhar que eu fiz postagens lá na fanpage, que eu tava escrevendo textos e tudo mais. E eu vou fazer hoje aqui pra vocês uma breve análise. Quem sou eu, né, pra falar qualquer coisa de um filme ou analisar profundamente, mas eu vou tentar trazer pra vocês aí o que eu achei do filme, o que tem a ver ali a capa do Melhora com o filme, influências e tudo mais. Mas antes aqui eu quero deixar aí um salve aí para o meu amigo aí, o Bruno Giraldi, que ele pediu um salve nesse programa 21. Salve pra você aí, cara, muito obrigado por acompanhar. E a gente também recebeu o e-mail aí do David Carvalho aí do Rio de Janeiro. Ele falou que sempre acompanha o programa, que ele está esperando pelo programa da semana. Aqui está, e aqui está com a leitura de e-mails. E ele perguntou o que significam aquelas mãos atrás do Papa. Provavelmente ele deve estar perguntando sobre aquela que tem no banner do blog ali em cima. Espero que seja isso, Davi. Se não for, você manda outro e-mail aí. Mas, cara, essas mãos aqui, cara, eu não vou saber falar pra você de bate-pronto assim, mas eu já vi muitas figuras antigas de santos e tal fazendo esse sinal. Até os próprios Nameless Ghosts já fizeram esse sinal em shows. Tem fotos dele fazendo aquele sinal, tipo, com o dedão e os dois dedos, o indicador e o dedo do meio pra cima, os outros dois pra baixo. Provavelmente deve ser algum sinal de cumprimento ou sei lá, cara. Se você sabe aí, deixa aí nos comentários o que você acha que é, ou se você realmente sabe, comenta aí e ajude-nos aí a responder o Davi aí do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo seu e-mail. Então vamos aí para o programa sobre o Metrópolis. Bom, eu assisti a versão dele, que foi uma versão tipo uma versão reeditada, porque esse filme ele é de 1927. Então você imagina aí, já faz tempo, né? Como que deve estar o rolo desse filme? Nem sei se era rolo naquela época, cara. Mas ele teve duas versões. Eu assisti uma versão que ela foi assim, ela tentou ser o mais fiel possível à montagem original, e acho que tinha quase 2 horas. E tem uma outra versão que ela tem mais de 2 horas, 2 horas e 20, acho. É um filme bem extenso. Então, se você é um cara que não gosta muito assim de, como a gente pode dizer, filme antigo, filme mudo, prefere ação, os blockbusters, vai ser difícil de assistir esse filme. Eu assisti, eu achei bem interessante, eu vou falar sobre ele aqui hoje. Ele é um filme do Fritz Lang, que ele nasceu na Áustria. Ele morreu em 1976 e ele foi um dos maiores nomes, ele é ainda, né, do expressionismo alemão. E por que Vocês vão ver aqui alguns destaques que eu fiz, porque que o cara era tão foda. O roteiro é da... Eu não sei se eu vou falar os nomes certo, galera, porque os nomes dessa turma é muito complicado, mas eu vou tentar falar o mais próximo possível. O roteiro é da Tia Von Harbou. Não sei se é assim que se fala, mas se eu não me engano, acho que era a mulher dele, parece. Não sei onde foi que eu li, posso estar falando merda aqui, mas acho que não. Produção da UFA e distribuição da Parufamets, os nomes. Direção de arte, Otto Hunt, Eric Kattelhut e Carl Volbrecht. Os nomes sensacionais. Fotografia, Carl Freund. É difícil esse nome. E Gunther Hittow. A música é um destaque, é uma trilha sonora muito boa. Eu vou ver, provavelmente você vai estar escutando a edição final já. Se eu conseguir achar a trilha sonora do filme, eu vou tentar colocar na trilha sonora desse programa aqui. Se eu não achar, vamos de Ghost mesmo, mais uma vez. A música é do Gottfried Huppertz. E os cenários, que são outro destaque, é do Walter Schütze Mittendorf. É, os cenários, pra época, foram maquetes, acho, que foram feitas. E, cara, vamos conversar aqui sobre o filme. A divulgação dele ocorreu em uma revista. Naquela época não tinha teaser, trailer e pôster em Facebook. Então eles tinham que fazer a divulgação numa revista, ou jornal, que seja. E aconteceu na revista Illustriertes Blatt. E foi publicado um livro, cara, por August Scher Verlag. Teve um livro também sobre o filme. Bom, já de cara, assim que começa o filme, eu vou falar mais ou menos assim, conforme eu fui assistindo o filme, eu fui escrevendo destaques ou curiosidades, coisas que eu achei bacana. Já quando começa, já começa com um monte de engrenagem e que lembra muito a Revolução Industrial. Tá muito presente na capa do Melhor. Se você pegar, você vai ver aqueles prédios e tal, você vai ver bem a Revolução Industrial ali. Como eu li em algum lugar, não lembro onde foi, pelo jeito gosto assim. O primeiro CD representa a era medieval, o segundo a Renascença, e agora esse que tudo indica a Revolução Industrial. E mostra como a industrialização dos processos tornou as pessoas escravas. Ao longo do filme vocês vão ver como realmente as pessoas parecem estarem escravas das máquinas e de todo o trabalho. Uma coisa que eu achei genial pra época, mano, parece simples hoje, mas se você pensar em 1920 e pouco, ele vai falar sobre a cidade subterrânea que tem e tal. Vai ter spoiler, galera. Não tem como não dar spoiler de um filme de 70 anos atrás. Um filme antigo, mas se você não assistiu e você não quer tomar spoiler, sei lá, vai lá e assiste. Eu achei muito bacana. Uma coisa que eu achei muito genial, quando ele vai descrever a cidade, que tipo a turma pega o elevador e desce, o título desce junto assim. Quem estudou um pouco mais de cinema, arte, tudo, eu fiz faculdade de design, essas coisas, os professores sempre frisam esses pequenos detalhes assim que dão um toque muito sutil e que hoje é coisa boba, mas em 1927, cara, eu achei genial. A Revolução Industrial é tratada como uma revolução das máquinas e mostra como que o povo daquela época enxergava o futuro, cheio de riquezas. Então, em 1927, você vê como que era a visão da turma sobre o futuro, que seria o futuro, longínquo futuro dos anos 2000, né? E mostra o medo que a burguesia tinha de todo aquele trabalho pesado, industrializado, que está refletido na figura do Moloch. Ela é uma máquina assim que quando um dos caras do filme lá, um personagem principal, que ele é rico e tal, ele desce na cidade dos trabalhadores, ele vê uma máquina gigante assim, se eu não me engano ela entra em descontrole, eles apertam um botão lá que não tinha que apertar e tal, e aí começa a sair muita fumaça e tal, e você vê o cara cagando de medo e vendo um monstrão ali naquela máquina. Vem monstro, pode vir comigo, monstro. O Moloch, só pra dar um destaque aqui, é um antigo deus semita que ele era honrado com sacrifícios humanos. Então o cara vê a máquina ali abrindo a boca, entrando um monte de gente dentro, e se você olhar na capa do Melhora, você vai ver que forma uma caveira e tal, um bicho assim. Pode ser que tenha uma certa influência daquela parte lá, ou não, né? Se tiver, a gente não sabe. Ele também mostra o contraste entre a classe trabalhadora e a burguesia que comanda a indústria. No filme, os ricos e tal, os donos da indústria, eles ficam em prédios luxuosos e tal, cheio de luz e carros voadores, e os trabalhadores mesmo, que é que mantém tudo aquilo funcionando, vive lá no porão. Lá no porão não, né? Na cidade subterrânea, só com gente pobre e cheia de máquina. O tom sombrio do filme se dá pelo fato do inventor do filme, o personagem, não o inventor, o cara que inventou, tem um inventor no filme, e ele tenta recriar ou trazer dos mortos, assim por dizer, uma mulher que ele amava, e que também era o que o outro personagem do filme amava e tal, eles tinham ali uma briguinha, e ele tenta trazer ela de volta à vida num corpo mecânico. Que bizarro naquela. Você olhar aquilo, pô, e é assustador, cara, sabe? Com aquele olhar fixo e tal. O nome da mulher era Hel. Não sei se tem a ver com Hel de inferno, mas o nome da mulher era Hel. E tipo assim, ele leva ela numa câmara onde que tá o robô, que tem um pentagrama invertido. Tipo, o pentagrama, ele aparece muito na casa do inventor. Que você vê como que naquela época o povo enxergava, né, a ciência, a tecnologia, sabe, com coisas malignas, né, mano? Também tem catacumbas, tipo, tem um altar, cara, assim, lá no lá onde que os trabalhadores moram, que eles vão ouvir a líder lá dos trabalhadores, é tipo um Lula, sabe, líder dos trabalhadores, querendo fazer protesto. Ela tá lá no, na cidade subterrânea, e tem um altar, cara, assim, cheio de cruz e tal, um bagulho bem bizarro, velas. Então tem um ar muito sombrio nessas partes, assim. No filme tem uma catedral com umas linhas e formas bem semelhantes usadas pelo Ghost, assim, cara. Você vê aquela catedral, você lembra muito das coisas do Infestsuman, das artes do CD e tal. Também lembra muito do Melhor, a quem conseguiu ver já a arte que vem atrás do CD, alguma parte de dentro. Você vai ver que tá muito ligado, cara, com essa época. O filme, ele também mostra, como eu falei, a visão daquela época que o povo tinha, que a ciência e tecnologia andava de mão dadas com coisas malignas, né? Com satanismo e ocultismo. Você vê muito símbolo, muita coisa que tá muito ligado. Você vê pela casa do cientista mesmo que tem no filme, como que é as coisas que ele tem lá. Como eu disse, na porta da casa dele, ele tem um pentagrama. E muita gente diz que os discípulos de Pitágoras colocavam pentagramas na porta de suas casas para um reconhecimento mútuo. Então, tipo assim, se tem um pentagrama, esse aqui é brother. Eles não precisavam se falar. O pentagrama já dizia quem morava ali, quem estava ali naquela casa. Um destaque, assim, que uma coisa que eu achei incrível no filme. Esse filme é muito, ele foi premiadíssimo. Até hoje ele é um filme muito conceituado e falado, usado como exemplo e tal. Foi os efeitos e os jogos de câmera usado para aquela época. Tipo, tem uma hora que tem uma câmera em primeira pessoa, cara. Em 1927, tipo, hoje pra gente câmera de primeira pessoa é o que você faz com GoPro. Você põe uma GoPro na cabeça ou no peito e grava o que você quiser. Agora você imagina naquela época o trabalho que deu pros caras fazer aquilo, com aquelas, as câmeras deviam ser grandes e tal. E, cara, é sensacional. E como eu falei no começo também, a trilha sonora, ela é muito boa. Ela, como o filme é mudo, não tem os diálogos e tal, é mudo nessa parte porque tem um som, né? Não é totalmente sem som nenhum. A trilha sonora, ela dá o tom do filme inteiro. Quando é uma parte mais assustadora, mais sombria, assim, a trilha segue o tom que tá tendo o filme. Quando é uma parte mais de ação, tem sim, tem ação no filme, queira você acreditar ou não. A trilha segue também. E, cara, é sensacional. Outra coisa que tem, que pra aquela época, em 1927, era impensável de acontecer, é a máquina de videoconferência, cara, que tem no filme, que o dono da indústria lá, que comanda os trabalhadores e tal, ele se comunica lá com, provavelmente, o cara que seria o gerente, o chefe de tudo aquilo, por uma máquina de conferência, cara. Eu achei sensacional. Eu tava lendo muito sobre esse filme também na internet, E muita gente diz que ele é usado como um filme para passar mensagens iluminatis, essas coisas, partistas e tudo mais. Ele tem uma frase ali que fica bem frisada e que é o que dá o tom pro filme, que é: o medidor entre o cérebro e as mãos é o coração. Porque a gente tinha ali o cérebro, que é o cara rico que comanda tudo aquilo, e as mãos, que eram funcionários. Mas não tinha uma ligação, não tinha um, como eu posso dizer, uma liga que juntavam os dois. Então, isso se deu ao filho do personagem principal e tal, lá, que ele ama a menina, ele junta todo mundo no final do filme. Mas muitas teorias dizem que isso aí não é algo que quer juntar os pobres e os ricos, os trabalhadores, os burgueses. Não, é uma mensagem, passa uma mensagem, né, que para manter as mãos, no caso, que seriam os trabalhadores, em pleno funcionamento e sem perceber que eles estavam ali trabalhando, sendo escravizados, precisa de um coração, precisa de algo para, como eu posso dizer, para manter eles ocupados e trabalhando e gostem de fazer aquilo. E é o que a mídia faz, o que os artistas fazem. Muitos artistas usam, fazem referência direta a esse filme. Parecem capa de disco como a robô do filme, ou usam sinais, e usam coisas referentes ao filme, que muita gente fica criando teorias e tal, da conspiração, que foi uma mensagem, que até hoje é uma mensagem para a burguesia, manter os trabalhadores ocupados com algo, para que eles não parem, ou que eles não pensem em revolução. Então é um filme que até hoje ele dá o que falar. Agora, o Ghost veio com essa, não que o Ghost esteja tentando manipular alguém, é que o Ghost, a gente sabe como que eles são, né? Eles colocam muitas referências de filme e tal. Pô, sensacional o trabalho que o Ghost faz em relação a isso. Bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar, uma breve análise que eu fiz aqui do filme. Se você não assistiu, assista. Eu vou deixar aí na descrição, aí, por onde você estiver ouvindo, vai ter link pra você ver o filme, o qual que eu vi no YouTube. Eu vou deixar pra vocês aí links. Pra falar do Ghost, muita coisa, cara, que aconteceu esses tempos aqui que eu fiquei sem fazer o programa. Vazou a Pinnacle to the Pit, que, aliás, eu vou terminar o programa com ela. Quem quiser ouvir, vou deixar ela tocando aí. Teve agora também umas imagens aí que a banda colocou, que provavelmente eu acho que vai ser um videoclipe da faixa He Is, que vai ter aí no Melhora. E muita coisa, cara. Saiu imagens novas, fotos oficiais que vão sair em revistas. O Ghost tá em capas de revistas. Tudo isso aí você vai poder achar lá no podcast Feel Have a Ghost, no blog ou na fanpage. Curta aí, participa do programa através do e-mail, manda artes, críticas, sugestões, perguntas aí para ghostbcpodcast@gmail.com. Vai lá no Facebook, procura por If You Have Ghost Podcast, ou até no YouTube também. Se você jogar lá GhostBC Podcast, vai ter os vídeos, tem até umas coisas a mais lá para vocês curtirem. É isso, eu espero voltar semana que vem, que não tenha mais nenhum percalço aí, e voltar a agradecer a todo mundo que ficou perguntando quando que ia rolar os programas e tal. Muito obrigado mesmo pela preocupação aí, por acompanhar o programa, e a gente se fala aí mais uma vez semana que vem, se tudo der certo. Fica aí com From the Pinnacle to the Pit, finalmente a versão bonita de estúdio que a gente quer curtir, que a gente vai ouvir aí, e até mais! você é um cara foda que ficou até o final. Ou uma mina também, nós estamos com audiência feminina agora. E ficou até o final, depois da música. Palavra secreta, está de volta! Aê! E a palavra secreta dessa semana é batata atrasado. Por quê? Não sei. Mas se você me conhece, você sabe por quê. Batata atrasado. Se quiser colocar hashtag batata atrasado, show! Até semana que vem.